Alô? Amor, sou eu. Já lhe pedi, não me ligue mais. Amor, me dê uma chance, só uma chance. Já sofri demais, eu não quero mais você. A vida é assim, o amor vai e vem. Prometo que agora eu não me iludo com ninguém. Girl, procure entender que agora estou em outra e eu não quero mais você. A vida é assim, não esquente a cabeça. Arrume outro cara, mas me deixe e me esqueça. Ah, eu te amo ainda, meu amor. Seja feliz nos braços de um outro alguém.